Identificação. ZYK597. Central de Rádio e Notícias. Operando em amplitude modulada na frequência de 1420 kHz. Esta é a CRM Itatiba, São Paulo. Tá na hora! Tá na hora! Maravilha! Samba, galera, que o samba é uma coisa tão boa. Vem pro samba na CRM. Fique ligado, pois quem é do mar não está. Tá no ar! Samba na CRM. É samba o ano inteiro. Pra você entrar no clima e ficar legal. A partir de agora, na CRM, o samba pede passagem. O samba é a nossa raiz, o samba não pode parar. É a verdadeira arte popular. Olha ele aí. Samba na CRM. Olha ele aí. Apresentação, Valdir Santos. A moleque. Muito bem, boa tarde, estamos chegando, vamos nós até as 14h para mais um samba, samba na CRN. Tá tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo beleza? Sextou, né? Então, solta o trem aí, vamos lá, hoje que dia que é? Hoje é sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza, pega uma põe na minha mesa. Aê, aê sim. Hoje é sexta-feira e estamos chegando. Vamos com vocês até as 14h para mais um samba na CRN. Sexta-feira, 29 de julho de 2022. Tá tudo bem aí, né? Tá tudo certinho? Tudo beleza mesmo? Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por estar com a gente, tá? E aqui nós contamos com o apoio da Casa Neto de Parafusos, meu amigo Dito Neto, Casa Neto de Parafusos, desde 1979, Itatiba tem Casa Neto, são 42 anos de bons serviços, hein? Casa Neto, raízes, homeopatia, manipulação, CNA, inglês definitivo, é no CNA. Nós somos patrocinados pela Nardim, para seguros, consórcios, planos de saúde, você tem Nardim. Sexta-feira, vamos juntinhos então, começando aqui o nosso programa de hoje. Tem Tiaguinho e tem também Ferrugem. Vamos sambar? Vamos tocar, vem comigo. Vem comigo, boa tarde. A gente tem que nem um dinheiro no mundo pode comprar. E sempre que eu te procuro é pra me achar. A fila anda e você volta. O que a gente tem é tão definido. O que a gente tem que nem um dinheiro no mundo pode comprar. E sempre que eu te procuro. E sempre que eu te procuro. E sempre que eu te procuro. Nossa, você tá maravilhosa. Ei, você some pra me trazer desordem. Quero saber se veio pra ficar. Já que voltou, é hora do show. Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar. Já que voltou, é hora do show. Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? A fila anda. Volta, o que a gente tem, tem tanto sentido. O que a gente tem, que nem o dinheiro no mundo pode comprar. Hey. E sempre que eu te procuro é pra me achar. A fila anda e você volta. O que a gente tem é tão definido. O que a gente tem, que nem o dinheiro no mundo pode comprar. E sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro. E sempre que eu te procuro, nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio. você some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou, é hora do show. Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar, já que gente, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por estar aqui na CRN. Nós temos aqui ao nosso lado um parceirão da Casa Neto de Parafuso, meu amigo Dito, desde 1979, Itatiba Tem. Itatiba Tem, Casa Neto de Parafusos, a pioneira. Parafusos, ferragens, ferramentas, Rua Rui Barbosa 530, telefone 4538-1823. Casa Neto de Parafusos desde 1979. Itatiba tem. CNA, inglês definitivo é no CNA. Na rua Coronel Camilo Pires, 540. Anote aí o telefone. É o 99918-9193. CNA, inglês para você nunca mais esquecer. Inglês definitivo é no CNA. Coronel Camilo Pires, 540. Raízes, homeopatia, manipulação, cosméticos, florais, produtos naturais, você tem aqui na Raízes, ISO 9001, Rua Quintino Bocaiúva, 187, no centro da cidade. Raízes, telefone 4524-2763. Eu repito, 4524-2763. Raízes, WhatsApp é o 99423-7513. Na sequência aqui do nosso samba na CRN, o velho e bom Tim Maia. Tem também, não são nada fracos também, né? Revelação, vamos tocar? Toca aí, vem comigo, vamos sambar. Alô? Alô?